Primeiro, o município nunca defendeu esta opção. Isto é uma opção, como sabem, houve recentemente, a Polícia Judiciária, houve umas buscas sobre transportes e também sobre refeições escolares, da forma como eram as suas adjudicações. Eu quero dizer que as câmaras, em termos de lei do concreto, 90% infringiam a lei, isto é, em termos de lei pura, porque a lei é cega. E aplica-se a todo lado. Aquilo que eu quero dizer e dizer aos pais é o seguinte: o que a Câmara Municipal vai fazer, através da Sra. Vereadora e da sua equipa, é uma coisa simples. Há um caderno de encargos, até porque nós fomos buscar, não fizemos um concurso público nas refeições, mas fomos buscar o acordo quadro que tínhamos da comunidade intermunicipal. É uma coisa absolutamente legal, em termos, porque houve um concurso, empresas concorreram e uma pessoa já evita o concurso. Senão ainda não tínhamos refeições, ainda não tínhamos aberto o ano letivo. Aquilo que eu digo aos pais é que nós vamos intensificar a fiscalização em relação a essa qualidade de refeições, até porque, como eu disse, há um caderno de encargos. De qualquer maneira, eu sei, apareceram problemas de refeições escolares em Coimbra, ainda há 2 anos, uma crise bastante acentuada, coisas que foram absolutamente muito, que veio na comunicação social. E que eu às vezes falava com o próprio presidente do município, aquilo que nós, a Câmara Municipal, vai ter 185 mil refeições. É um número significativo. Eu admito que também neste início a própria empresa não estava preparada para fazer este número de refeições. Nós tivemos que uma cozinha que estamos a... que atualizámos no centro escolar de Nogueira, para que servir, que é a partir dali que partem as refeições para a maior parte depois das outras escolas, e por isso ainda não estamos na hora de fazer um grande balanço. Mas aquilo que a Câmara Municipal e aquilo que eu me comprometo com os pais é que vai haver uma fiscalização, e se não estivermos contentes temos que encontrar outras soluções. E, porque há, é isso que pode garantir aos pais, é que isso. A Câmara vai também, estar atenta. Também não posso garantir mais do que isso, porque obtecia um concurso. Esse concurso tem um caderno de encargos. E o caderno de encargos toda a gente o pode conhecer, porque ele é público nos procedimentos que nós colocamos. Por isso, também é preciso dizer aos pais que estamos no início do ano letivo, que há reajustamentos que temos que fazer.